EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Electronic Art. Hoje vamos trazer-vos 6 temas. É verdade, acho que é a edição de todas estas com mais melodias. Vamos retirá-las todas do mesmo disco, de 1973. Richard Heyman e Walter Sir. Chama-se Electronic Evolutions e é o segundo LP. É um disco que tem 9 temas e nós aqui vamos então consultar, digamos... Como é que eu posso explicar? Vamos aqui consultar as 9, aliás, as 6 primeiras faixas deste disco. Ora, vamos às músicas então. Team from Chichi Chichi Bank. É como se chama, aliás, Chichi Chichi Bank é como se chama esta melodia. Portanto, é o disparado da pistola, não é? Team from Chichi Chichi Bang Bang. É como se chama esta melodia. Melody number 2 é faixa número 2 e number 1 Resonant Circuit é a terceira faixa. Daqui a um bocadinho vou apresentar as outras 3. Por agora vou deixá-los desfrutar de 3 temas compostos inteiramente e tocados inteiramente por sintetizadores. É mesmo, música eletrónica em pleno ano de 1973. We'll be right back. Parece música de desenho animado, né? É, mas é muito mais do que isso, velho. Vamos chegar com mais três músicas para fechar a edição de hoje. Spanish Eyes. Esta música diz alguma coisa? Olha, este título diz alguma coisa? Eu acho que vocês vão reconhecer de alguma forma esta melodia. Mas enfim, vamos lá à música então. Daqui a um bocadinho. Spanish Eyes, é como se chama esta música. A quarta. A quinta, Going Out of My Head. E a sexta, Samba de Victoria. Nem mais. São as três últimas da edição de hoje do Electronic Arts. Não são originais, mas são todas tocadas por Richard Heyman e Walter Hirst, aliás. Aliás, peço desculpa, Walter Sir, assim está correto. E é com estes dois nomes e com temas do ano de 1973 que me despeço, desejando a continuação de uma ótima noite e dizendo que daqui a 7 dias vamos recuar até aos anos 60, final dos anos 60, no mundo da música eletrónica. É mesmo. Uma viagem que convido a fazê-lo, aliás, comigo, aqui na Antena Web. Para já então vamos ficar com este Spanish Eyes, por vir então a partir de agora. Boa noite e até para a semana. We'll be right back. Ei, Antena Web.